Sezuca Talks, o podcast da Faculdade Sezuca. Sejam bem-vindos ao episódio piloto do podcast do Sezuca, gravado em 4 de abril de 2018. O nosso objetivo é realizar um diálogo entre os cursos, trazendo temas que sempre permitam um enfoque interdisciplinar. A ideia é que nós tenhamos uma série que se inicia agora. Eu me chamo Guilherme Goulart, sou professor do curso de Direito aqui do Sezuca e vou conduzir a conversa entre os nossos convidados de hoje, que são os professores Eduardo Batista, coordenador do curso de Engenharia de Produção, o professor Guilherme Feldens, coordenador do curso de Direito, e também professores dos seus respectivos cursos, o professor Ricardo Mucilo, professor do curso de Administração de Empresas e também coordenador de ensino do Sezuca. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar então com o pontapé inicial dessa nossa conversa, que é o que é Indústria 4.0 e por que é importante a gente começar a prestar atenção nisso, professor Eduardo. A indústria 4.0, né, também pode ser chamada e está inserida dentro da quarta revolução industrial, né? E para entender um pouquinho mais o que é a quarta revolução industrial, falo rapidamente das três anteriores, porque elas representam uma sequência de inovação tecnológica que está culminando agora com a quarta revolução. Primeira revolução, final do século 18, 1780 mais ou menos, ela se caracterizou principalmente pela substituição da mão de obra por uma energia mais potente, como o vapor. Uhum. Antigamente, as fábricas tinham que se localizar perto de cursos de água porque a energia hidráulica movimentava as máquinas, ou era a força muscular, tanto de homens como de animais, que movimentava as máquinas. Então, aquilo foi exatamente uma grande revolução que possibilitou até que as fábricas se espalhassem geograficamente pelos países. A segunda revolução industrial ocorreu mais ou menos, não tem uma data certa, mas segunda metade do século XIX, 1870, 1880, ou seja, cerca de 100 anos depois da primeira, e se caracterizou mais pela eletricidade como uma fonte de energia, uhum, e o petróleo também, né, com os motores de combustão interna que vão culminar nos motores automóveis na virada, uhum, do século XIX para o século XX. Também a química foi muito importante pelo desenvolvimento de compostos sintéticos, substituindo até então compostos orgânicos na natureza, né? A Alemanha foi uma grande impulsionadora da pesquisa química. Essa segunda revolução industrial, ela foi muito caracterizada pelas linhas de montagem, tanto Ford, né, no início do século XX, e posteriormente com General Motors e com modificações da Toyota, que é o sistema Toyota de produção. A terceira revolução industrial, também, embora não exista uma data pontual, disse que foi a partir da década de 60, 1960 em diante, em que a automação entrou de uma forma mais pesada nas fábricas e os computadores também, os computadores pessoais e os mainframes começaram a ter um papel cada vez mais preponderante nos sistemas produtivos. E o que, que nós temos na revolução, na quarta revolução industrial? Justamente, né, um aprofundamento de algum desses aspectos, principalmente o aspecto digital, o aspecto da informática, e uma maior amplitude das áreas. Porque nas revoluções anteriores, elas focavam muito mais no sistema produtivo de fábricas. Novas formas de energia, novos compostos químicos, automação industrial. A quarta revolução industrial, ela é mais ampla. Uhum. Ela alia sistemas físicos, ela alia sistemas digitais e alia sistemas biológicos. Inclusive, a manipulação genética faz parte da quarta revolução industrial. Então, a gente vê com um escopo bem mais abrangente. Uhum. Ricardo, como é que isso se enquadra aí dentro da administração? Não, acho assim, interessante fazer complementar a fala do professor Eduardo. Que o processo das revoluções, né, que a gente tem ao longo das três primeiras revoluções industriais, são processos contínuos, assim, né? O professor comentou ali de um período histórico, né? Não existe assim uma data que a gente vai dizer assim, naquele dia começou a revolução industrial. Então, assim, são processos contínuos que elas vão amadurecendo ao longo do tempo, com surtos de inovação, como o professor colocou, né? E aí eu acho que cabe até a gente evocar muito a questão do conceito até criado pelo Schumpeter, né? Uhum. O Schumpeter, que é um economista austríaco muito famoso, enfim, com produções muito relevantes, ele, num livro que ele, que, que é de 1942, está chamado Capitalismo, Socialismo e Democracia, ele introduz então um conceito chamado destruição criativa ou destruição criadora, uhum. né, que ele vai dizer o seguinte, que os surtos de inovação eles vão surgir em locais geograficamente né, determinados, e esses surtos de inovação eles vão acabar retirando do mercado determinadas práticas de produção e produtos, né, e vão acabar solapando esses produtos, eles vão sumir do mercado, e vai se introduzir então uma nova tecnologia que vai gerar um novo padrão de qualidade, de desenvolvimento, uhum. de bem-estar humano, né, que é, na verdade, o motor do capitalismo, né, a questão da inovação e da criação, da diferenciação. Uhum. Né? Então, o Schumpeter ele cria esse conceito lá em 42, e esse conceito está mais vivo do que nunca. Assim, né? Uhum. A questão é exatamente essa, porque quando a Revolução Industrial ela ocorre, ela acaba terminando com determinadas indústrias mais arcaicas, a gente pode dizer assim, uhum. e acaba criando novos nichos de mercado e negócios, e tipos de produção e maneiras de produção adaptados ao mundo contemporâneo. Tá? Então, é um conceito interessante. E dentro da questão da administração que tu colocaste, a indústria 4.0, então, só para... Ela surge, né, a ideia, acho que dá para introduzir essa questão, uhum. o conceito indústria 4.0 ele surge na Alemanha, tá, na feira de Hannover, né, no ano de 2011, que se cria então esse conceito porque está se observando então algumas práticas que elas são diferenciadas em termos de produção. Né? Uhum. Entre elas, a gente pode citar aí sistemas ciberfísicos, né, internet das coisas, que são conceitos uhum. que a gente já vem abordando, né, e computação em nuvem. Né? Então a gente está trabalhando com uma ideia de uma fábrica muito mais integrada, onde, por exemplo, você tem a leitura daquilo que o cliente quer, daquilo que está acontecendo dentro da fábrica, com menos desperdício, com mais responsabilidade social, um tipo de trabalho, o tipo de trabalhador também é diferenciado, e a gente tem uma introdução cada vez mais maciça da mão de obra ciberfísica, que a gente pode chamar assim, né? Se é que pode chamar, que são os robôs, né, uhum. na linha de montagem. Então uhum. a gente está falando de uma situação completamente diferenciada. É, você falou de Schumpeter, é interessante, né, nessa questão, como vai solapando de uma para outra. Basta a gente pensar que hoje nós não vemos mais nas fábricas, sei lá, sistemas que utilizam vapor para, né, para movimentar máquinas. Isso já não existe mais e isso já aconteceu, já ficou para trás, né? O mais interessante é que, às vezes, em alguns determinados locais, ainda a gente tem empresas trabalhando em outra esfera de... Exatamente, às vezes nós temos situações em que as três revoluções industriais ainda se sobrepõem. Ah, como eu falei, elas são de períodos históricos, mas elas estão acontecendo exatamente. Não existe o dia, agora acabou a terceira revolução. Vai para o interior do Rio Grande do Sul, pega uma fábrica mais antiga. Ah, os caras estão trabalhando com moinho daqui a pouco. Sim, né? Sim. É uma coisa que é bem comum hoje em dia, que até toca no direito também, principalmente na questão de propriedade intelectual, né, são as novas possibilidades que aparecem com as chamadas impressoras 3D. Quem conhece e gosta um pouco de tecnologia já deve ter ouvido falar sobre essas possibilidades, né? Ou seja, a ideia de você ter uma impressora em casa que você consegue imprimir objetos físicos. Né? Como é que essa ideia de impressora 3D se encaixa ou apoia uma ideia de uma empresa 4.0? Sabe, Guilherme, que a impressora 3D é quase que emblemático da quarta revolução industrial. Eu diria que dois aspectos que eu vou discutir agora são bem emblemáticos da quarta revolução, ou indústria 4.0. Primeiro, como tu já disseste, né, a impressão 3D é uma impressão aditiva. O que, que significa a impressão aditiva? Né? Se nós pegarmos uma indústria mecânica atual, em que uma peça ela é moldada, ela é feita com retirada de materiais, como um torno mecânico. Um torno uhum. mecânico pega uma determinada peça, um cilindro, por exemplo, né? E a usinagem que ocorre nesse torno é uma parte metálica que vai desgastando uma outra parte metálica com origem de resíduos, resíduo uhum. metálico. Okay? Isso é perda. A impressão 3D, ao contrário, é uma impressão, é uma manufatura aditiva. Muitas vezes a gente fala uma manufatura aditiva. Por quê? Porque um computador recebe desenho de uma peça e há uma formação, essa peça ela é criada a partir de uma adição de metal ou de plástico, uhum. outro material qualquer, a partir da base até em cima, como se fosse fazer uma estátua. Digamos, uhum. vamos fazer uma estátua e há um bico injetor que vai fazer o desenho dessa peça de acordo com o desenho que está no computador e vai adicionando material, ou seja, ele não vai removendo, ele vai adicionando. Uhum. Então, ecologicamente, é muito mais, né, vantajoso. E o segundo são os carros autônomos. Eu diria, né, eu citei anteriormente a questão do Fordismo, desde que o carro surgiu, se a gente pensar em conjunto, vejam só, desde que o carro surgiu na Europa, 1870 e poucos, no motor a combustão interna, nós não tivemos uma revolução tão drástica no automóvel, porque todo carro tem quatro rodas, ou três rodas, até duas rodas, se for uma moto, tudo bem, mas tem que ter uma pessoa, tem uma direção, ok? Queima combustível. Queima combustível. E a pessoa é responsável pela direção do carro. Tivemos aperfeiçoamentos do carro? Tivemos. Direção hidráulica, faróis mais potentes, uma autonomia. Mas o carro em si não foi alterado. A primeira modificação radical que nós vamos ter no automóvel vai ser o automóvel autônomo, que é um exemplo de internet das coisas. Por quê? Porque a internet das coisas é quando as coisas usam a internet para falar entre si. Então, um carro autônomo, num trânsito, por exemplo, ele vai ter um GPS, ele vai ter uma localização de carros ao redor, o motorista não vai tocar na direção, e essa troca de informações entre os automóveis, entre o semáforo, entre redução ou aumento de velocidade, isso tudo o carro vai receber via internet e vai poder fazer a sua mobilidade de acordo com isso. Então são dois aspectos. A gente está falando de um meio de transporte muito diferenciado, né? A gente está falando de um meio de transporte sem um condutor, digamos, humano. E também a gente está falando daqui a pouco também de uma revolução voltada para a questão dos combustíveis, né? Do tipo de combustível que vai ser utilizado para esses veículos, enfim. Então a gente está falando de uma mudança muito drástica. E uma das características da quarta revolução industrial é a grande mudança num tempo muito curto. As outras revoluções industriais, como o professor Eduardo descreveu, elas ocorreram em décadas, né? Um século, né? Movimentos que duraram décadas. A gente está falando agora de uma revolução industrial que provavelmente ela vai acontecer rapidamente. Ela vai mudar rapidamente nossos conceitos de vida, né, de como a gente se comporta com a tecnologia, como a gente lida com a tecnologia. E ela tem um grande poder de ruptura, eu acho, do paradigma atual. Né? Então, é uma situação que ela traz um pouco de preocupação, assim, em algum momento, né? Óbvio que, além de ser uma oportunidade, também traz... Claro. Como a gente disse, assim, muita gente vai ficar de fora dessa nova onda, né? E aí, a primeira questão que o pessoal pergunta, às vezes a gente traz nos livros, é a questão, assim, ó, por exemplo, se eu vou ter uma linha de produção com mais robôs, né, robotizada, onde vai parar essa mão de obra que tá, por exemplo, tá acostumada a lidar com essa questão, que pessoas que trabalham na linha de produção. Então, muitas dessas pessoas, elas não vão ter mais desse tipo de trabalho. Então, a gente vai ter um deslocamento também nas funções das empresas, nas funções, né, nos cargos das empresas, você como trabalhador, profissões irão sumir, né, vão desaparecer e outras vão aparecer com tudo, né? Só para contextualizar, se a gente pegasse há 10, 15 anos atrás, se eu falasse, ah, você é web, o que você vai ser? Você é web designer. Seria uma coisa meio assim, o que é isso? O que é web? Hoje é uma coisa comum a pessoa ser web designer. A gente tem várias profissões que há 10 anos atrás praticamente não existiam, né? É. Isso também, acho que, reforçando o que está sendo falado, vai gerar, acho que são consequências não só econômicas e práticas, mas principalmente também jurídicas, né? Porque o exemplo do carro autônomo, por exemplo, né? Se a gente chegar a esse extremo, como o professor falou, dentro desse conceito sempre estava inserida a pessoa responsável pela condução do veículo. Como é que fica isso agora, por exemplo, do ponto de vista jurídico, quando a gente retira esse responsável? Se ocorrer um acidente, né? Se ocorrer um acidente, a responsabilização é de quem? Primeira pergunta. Segunda, vamos imaginar que a programação do carro seja voltada para amenizar consequências. Qual é a maneira correta, né, de se tomar essa decisão, já que não é um ser humano, digamos, ali tomando a decisão, né? Vamos dar um exemplo. O carro vai estar diante de uma situação onde ele vai ferir o condutor ou as pessoas que estão lá dentro ou 60 pessoas que estão numa parada de ônibus. Qual a decisão deve ser tomada nesse dilema ético? Por uma máquina. 60 pessoas e matar o condutor? Ou, né, ou salvar o condutor? Vejo que isso envolve, assim, até uma questão mais ampla de... De ética, né? De ética, né? E depois, obviamente, a própria questão de como regulamentar isso, né? Dentro da legislação aplicável, aí, civil, mas talvez penal... Talvez, né, por um outro lado também tenha, e obviamente, acho que terá, né, uma diminuição, talvez, dos acidentes, porque muitos acidentes, eu acho que eu não tenho essa estatística para passar com precisão, mas... grande parte dos acidentes são causados por erro humano, né? Uhum. Erro de pessoas que bebem no volante, né? Ou dorme. Ou conduzem de forma imprudente o veículo, enfim. E aí a máquina ela não vai ter esse problema, né, nesse aspecto. Mas um terrorista cibernético. É, era um ponto que eu ia colocar, né? Quando você tem uma automatização, toda e qualquer automatização resolve uma série de problemas, mas também traz novos problemas, né? E quando você coloca a possibilidade de problemas em escala, né? Porque se um funcionário, né? uma fábrica atual, onde você tem funcionários que realizam eles tarefas, né? Apenas ali no ambiente dele, ou seja, ele faz apenas uma. Se ele falha, você vai ter um impacto um tanto quanto menor. Mas se uma linha de produção inteira sofre uma falha de um software, de um erro de programação, de uma invasão cibernética, por que não? Você tem uma ampliação das possibilidades de danos, de riscos e coisas do gênero que também não pode ser desconsiderado. Ou seja, todo o avanço tecnológico também traz junto consigo outros problemas, né? A cibersegurança vai ser um dos campos que vai mais crescer. Uhum. Essa questão dos impactos são muito ressaltadas pelo Klaus Schwab, né? Klaus Schwab escreveu um livro chamado A Quarta Revolução Industrial, e eu te digo que mais da metade desse livro ele discute os impactos, porque ele está consciente dos impactos. Uhum. Alguns impactos o Ricardo já adiantou, a questão, poxa vida, quais serão os empregos do futuro? Ele até cita aqui, depois eu gostaria de citar alguns, empregos que são altamente suscetíveis a desaparecer nos próximos anos, e outros que têm menos possibilidade. Mas ele fala do impacto, a questão profissional, ele fala também do impacto da diferença entre os países, entre as indústrias. Claro. Uhum. Porque algumas indústrias elas estão muito mais propensas a adotarem inovações tecnológicas relativas à quarta revolução do que outras indústrias, manufaturas mais antigas, que ainda estão apegadas ali na segunda, terceira revolução, primeira, né, que nós discutimos anteriormente. E só não deixando passar a questão do emprego, o Klaus Schwab, ele lista, por exemplo, empregos que estão mais suscetíveis a sumirem. Né? Uhum. E ele tem uma escala, foi feita uma escala de 0 a 1, isso aqui foi um estudo da Universidade de Oxford. Né? Uhum. Por exemplo, operadores de telemarketing, altamente suscetível, responsável por cálculos fiscais, altamente suscetível, avaliadores de seguros, árbitros, juízes e outros profissionais desportivos, secretários jurídicos, corretores de imóveis, por exemplo. Agora eu vou dizer aquelas que não estão ameaçadas. E olha que interessante. Profissões relacionadas com aspectos sociais. Olha que interessante. Vou citar. Assistentes sociais de abuso de substâncias de saúde mental. Coreógrafos. Uhum. Médicos e cirurgiões. Psicólogos. Gerentes de recursos humanos. Uhum. Analistas de sistemas de computador. Antropólogos e arqueólogos. Todo esse lado mais humano, ele fica um pouco... A área da saúde, né? A área da saúde, até porque precisa de características humanas pessoas, do profissional. Né? Você até consegue, quando a gente fala em inteligência artificial, você tem sistemas que emulam interações humanas, até com apoio para psicologia, para coisas do gênero, mas ainda me parece que retirar o ser humano... Esse é um ponto interessante, né? O que vai acontecer, já falando em alguns impactos ou alguns problemas, né? A gente colocou aqui um panorama geral, né, inicial, mas e aí? E a partir de agora, né, o que aconteceria, ou qual seria o problema, por exemplo, das pessoas diminuir muito o número de empregos? O que a gente vai fazer com essas pessoas, por exemplo? É uma preocupação justa ou não? Eu queria até fazer um levantamento de duas questões importantes, eu acho, analisando essa tua questão. Se eu olhar dentro do conceito, se eu adotar o conceito de instituição criativa do Schumpeter, como eu mencionei anteriormente, e a gente analisar, eu acho que a história, ela, estudar história, na verdade, a relevância de estudar história é, na verdade, compreender o que aconteceu no passado para tentar projetar o futuro. Se a gente olhar as revoluções industriais anteriores, o que ocorreu? A gente teve uma série de tipos de trabalhos e ocupações que elas desapareceram. Mas aquela evolução e aquele surto de inovação, ele abriu novos campos que até então nem se fazia ideia que poderiam ter. Hoje, por exemplo, na quarta revolução industrial, provavelmente vão haver profissões daqui a 10, 20 anos que nós aqui nem fazíamos ideia que poderia ocorrer. Então, eu acho que existe sim essa preocupação de extinção de postos de trabalho, mas também eu acredito que essas novas evoluções, elas vão abrir novos campos e vão... digamos assim, modificar isso, vão dar novas oportunidades. Uhum. E aí um ponto, o segundo ponto, né, que eu queria abordar é que aí então cabe à sociedade, dentro de sociedade organizada, a gente pode aí se referir ao Estado também, né, uhum. de ter programas para que prepare a população, preparem, digamos assim, essas pessoas que estão sendo formadas, as universidades, as faculdades, né, o colégio, o ensino, claro. O sistema de ensino, para essa nova realidade de mercado. Então, assim, quanto maior for o nível educacional daquela população, isso é fato, uhum. mais fácil essa população ela vai se adaptar a essa nova realidade. Uhum. Né? Então, se a gente tem um nível, digamos assim, de educacional daquele país, e aí a gente pode falar muito de países, né? Os países que têm um nível de escolaridade melhor, eles vão se adaptar provavelmente a essa nova realidade de uso intensivo de tecnologia. Né, de novas situações, de novas possibilidades, de novos negócios. Sim. Então é importante, eu acho, que a gente ressaltar isso. E aí eu queria só fazer, já puxando para dentro da nossa conversa, é que existe assim no Brasil, embora eu acho que o Brasil, e aí a gente já introduzindo a questão de como o Brasil está preparado para isso, né? Eu acho que o Brasil ele tem alguns problemas aí que a gente vai ter que encarar de frente. Por exemplo, o Brasil hoje ele é o 69º país hoje no ranking mundial de inovação, tá? Uhum. Global Index Innovation. Então nós estamos muito atrás, né? Sem falar da questão do nível de escolaridade, claro. Né? O Brasil tem pouca gente ainda no ensino superior. É. Né? Muita defasagem nos ensinos fundamentais e médio. Então isso vai causar sérios problemas no Brasil dentro dessa inserção nessa nova realidade. E o governo ele tem já um programa que a gente chama, né, que é um programa, enfim, que aborda a questão, que é a Agenda Brasileira da Indústria 4.0. Até Sim. quem quiser pesquisar, vamos deixar o link junto ali no www.indústria40, né, porque aí não está 4.0. Sim. Tá, indústria40.gov.br, então tu pode pesquisar e ver o que o governo já está abordando sobre isso. E aí cabe destacar que muitos países já têm programas fortíssimos, né? O próprio nome 4.0 surge, então, de um programa governamental alemão. Né? A gente pode citar o caso da China, por exemplo. A China já tem um programa lançado em 2015 que se chama Made in China. Que quer preparar, Made in China 2025, que quer preparar, então, a indústria chinesa para essa nova realidade, né? De um trabalho mais automatizado, usando a mão de obra, se é que a gente pode chamar de mão de obra cyberfísica, né? Uhum. Robotizada, enfim, né? Internet em nuvem, né? Uhum. Então, coisas assim que a gente já comentou que são as bases dessa quarta revolução industrial. Mas sabe, Ricardo, que eu acho que, aí toco a bola para o Guilherme aqui, que o direito também vai ter que começar a se preocupar, né? E principalmente quando o direito começa a lidar com aspectos mais sociais, que é porque essa é uma hipótese, né? Nós vamos criar novos empregos, a sociedade precisará estar preparada para lidar com isso, ou melhor dizendo, trocando em miúdos, precisará estar educada, né? Os governos precisarão estar preparados para levar as pessoas até conseguirem lidar com isso, mas é algo que ainda leva tempo, né? E o direito também começa a ter novos desafios para isso, né, Guilherme? Não, o desafio principal que eu vejo, acho que é a questão de partilhar, né, os benefícios dessa revolução industrial com a sociedade e com os trabalhadores, né? Eu acho que o Brasil, infelizmente, parece estar um pouquinho atrasado na própria discussão em torno disso, né? Uhum. Comparado com alguns países, como o Ricardo estava colocando. Dá um exemplo, por exemplo, né, da Alemanha, que na Alemanha recentemente houve um acordo entre sindicatos e governos que resultou na redução da jornada de trabalho, uhum. né, sem a redução salarial, uhum. né, justamente para uma preocupação do governo em manter, né, os índices altos de empregabilidade. E, ao mesmo tempo, fazer com que essa revolução não prejudique, de certa forma, e não baixe a qualidade de vida social Sim. dos trabalhadores e da própria sociedade. Né? Então, esse é um exemplo de talvez uma estrutura estatal mais preparada para esse debate. Né? Até porque aqui, quando a gente fala em, por exemplo, vamos tocar em alguns pontos de flexibilização de leis, ou de uhum. revogação, alteração, já dá uma gritaria muito grande, assim, no sentido de que parece que tem que acabar com algumas coisas, ou parece que tem que né, fazer uma alteração brusca. Quando, na verdade, a gente precisa trabalhar mais com a questão de adaptação de leis, e não uhum. de, talvez, de criar novas leis ou alterar as existentes, né? E sim essa adaptação. que a própria Constituição, quando trata dos direitos sociais, da própria ordem econômica, ela parece ser um pano de fundo ainda suficiente para essa questão. Ordem principalmente para isso aí, para garantir essa qualidade de vida e esse partilhamento da revolução, né, da quarta revolução industrial, para todos, e não reduzida, digamos assim, a uma esfera. Né? Antes de passar para o Eduardo, Guilherme, todos aqui já devem ter ouvido falar sobre aqueles programas, a União Europeia já começa a pensar nisso, em uma renda básica, né, universal, no sentido de que, pois bem, nós vamos precisar. E também tem outro aspecto, né, a questão mercadológica. Né, se as pessoas perderem os seus empregos, elas não vão conseguir consumir. Se elas não conseguirem consumir, a indústria não vai conseguir vender as coisas que ela faz, né, Eduardo? Sem dúvida. Nessa questão do trabalho, eu vejo dois aspectos aí. Uma, vocês acabaram de citar, e o Ricardo iniciou o assunto, né, que são novas profissões, novas habilidades que vão ser necessárias. A segunda é a própria forma do trabalho. Se a gente pensa em trabalho assalariado, por exemplo, historicamente, o trabalho assalariado, ele é recente, se a gente considera a história da humanidade. Desde os tempos feudais e artesãos, claro, sempre existiu de alguma forma ou de outra, mesmo no Brasil colônia, aqueles que recebiam para fazer uma determinada tarefa, mas eles não eram preponderantes. Com a primeira Revolução Industrial, com o surgimento das fábricas e das empresas de grande porte, o trabalho assalariado ele começou a surgir. Então, eu diria que o trabalho assalariado é século XIX e século XX. Foi o pico dele. O que a gente está percebendo atualmente, e eu vejo muito isso na quarta e talvez na quinta Revolução Industrial, é essa desvinculação da pessoa com a empresa. A gente já está vendo empresas que contratam pessoas jurídicas, que é uma pessoa física, na verdade, tem a sua empresa, para fazer determinadas atividades. Por quê? É pesada a parte trabalhista da empresa. Os custos sociais são muito grandes. Então, as empresas estão partindo para a chamada terceirização, que já faz tempo que está existindo aí, mas é uma terceirização física, ou seja, Departamento de Recursos Humanos, eu contrato um grupo de pessoas numa empresa, mas fisicamente está na minha empresa. O que a quarta Revolução Industrial traz é uma chamada nuvem humana. O que significa isso? Há um descolamento físico e geográfico do serviço para quem quer o serviço. Claro. Digamos que eu tenho uma empresa que eu preciso de determinado projeto de um novo produto. Eu sei que tem um designer muito bom na China, ou na Tailândia, ou seja onde for. Por quê? Porque o currículo desse cara, as habilidades dele, estão numa rede que eu consegui localizar ele. Entro em contato com ele, ele faz a atividade para mim, eu pago ele e deu. Esse é o máximo vínculo que nós vamos ter. O que que isso significa, gente? Claro que isso não vai ocorrer de uma forma para outra, mas... De uma hora para outra. Exatamente, de uma hora para outra, né? Mas o que que precisa? As pessoas vão ter que ter habilidades de iniciativa muito características. Porque há um certo paternalismo de empresas e seus empregados. Um empregado é bom trabalhar numa empresa, tem férias, né? 13º, isso não vai mais acontecer. Então, as pessoas têm que estar preparadas para esse tipo de relação trabalhista nova, que eu acho que é muito característico da quarta revolução. É, talvez seja algo inevitável, mas ao mesmo tempo, é claro que a gente fala aqui, pensando nos nossos trabalhos e nas nossas competências, é muito fácil a gente falar isso, né? Mas se a gente coloca uma situação de pessoas, principalmente falando em Brasil, né, de pessoas pouquíssimo qualificadas, né, você tem um entrave, porque as pessoas não vão conseguir. É, né? Isso vai ser um desafio, né? Um grande problema, no meu entendimento, porque, como na minha fala anterior, né, a questão da qualificação e aí do nível, eu estou atrelando qualificação a nível educacional, né, da pessoa, ela vai estar muito ligada à pessoa que vai, ela tá se reacomodando nesse terremoto, né, que a gente está para ver. E às vezes a gente está aqui falando, né, assim, a pessoa está pensando, ah, mas isso vai ser daqui a 20, 30 anos. Olha, as coisas elas já estão acontecendo, né? Recentemente, eu posso citar um exemplo, um conhecido meu contratou um arquiteto que mora em São Paulo. Ele manda os dados pro arquiteto, e o arquiteto manda fotos do apartamento, manda a metragem do apartamento, manda mais ou menos o que quer, e o arquiteto lá em São Paulo está projetando, né, fazendo projeto de um apartamento aqui de Porto Alegre. Sim. Então, pensa que um arquiteto que está aqui em Porto Alegre está competindo com um arquiteto que está em São Paulo. Então elimina essa questão geográfica, né? E a gente tem essas novas formas, né, de trabalho, por exemplo, o Uber é uma delas, né? Agora já tem, por exemplo, já foi criada a empresa que é Cargo X, né, que é uma espécie de Uber de transporte, né, da parte logística, onde o caminhoneiro vai poder alocar outras cargas dentro do seu caminhão. Então vai ser como vai funcionar, por exemplo, uma transportadora. Daqui a pouco, uma transportadora tradicional, ela já está com o seu mercado um pouco ameaçado. Eu posso citar a questão do Airbnb, né, que é o site que disponibiliza. Então as pessoas podem, por exemplo, eu posso virar um proprietário de imóvel que aluga para turismo, né, ou para negócio, sei lá, alugo meu apartamento. Então uma rede de hotéis, por exemplo, ela já não compete mais entre redes de hotéis, ela compete com, por exemplo, as outras redes de, as redes de hotéis que estão na região, mas também com pessoas que têm imóveis que colocam para alugar no Airbnb. Então as coisas, elas vão mudando. Netflix é uma delas, né? Mas pode citar uma série de questões que estão acontecendo já. Sim. Essas questões, elas estão acontecendo, né? Você tem, por exemplo, com médicos, né, que seriam aplicativos já para atendimento médico, aplicativos para contratação de serviços de diaristas, né? Sim. Mas perceba que tem um ponto interessante aí que também não pode ser ignorado, que é o fato de você também criar, acabam sendo grandes empresas, grandes monopólios, né? E aí você tem, de repente, trabalhadores do mundo inteiro trabalhando para uma única empresa e problemas daí advindos também, né? Sabe, controle jurídico. É um aspecto que altera características de empresas com quatro evoluções industrial é a questão dos ativos, né? Um ponto ressaltado pelo Klaus Schwab é que as empresas da quarta revolução industrial, elas têm um investimento inicial menor. Porque se a gente pensa numa fábrica de automóveis no início do século XX, um Ford, uma GM, tu tem um maquinário tremendo que tu tem. Tu tem que fazer, tem ativos fixos, tem investimento inicial muito grande. Uma característica da indústria 4.0 é não ter tanto capital inicial necessário. O segundo, o custo marginal. Custo marginal, o quanto custa uma unidade a mais ser produzida. Segundo ele, o custo marginal dessas empresas 4.0 é muito menor do que o custo marginal das empresas anteriores. E um terceiro aspecto interessante, e isso levando para o lado individual, não só empresas, a questão da propriedade. Por exemplo, um Uber. O Uber é um carro compartilhado. O Ricardo falou de apartamentos compartilhados. Existe uma plataforma digital da Amazon, se não me engano, é o... aquele, o Kindle. O Kindle é uma plataforma de milhões de livros que tu, na verdade, não possui o livro. Tu vai ler o livro. Então, nós temos uma modificação da propriedade das coisas das pessoas. Sim. Sabe que você falou de custo marginal zero. Tem um livro do Jeremy Rifkin, que é Sociedade com Custo Marginal Zero, ou The Zero Marginal Cost Society. E aí ele fala, a internet das coisas... Vou pegar o título aqui... A internet das coisas, commons colaborativos e o eclipse do capitalismo. Essas citações que a gente está fazendo aqui, a gente vai deixar depois, quando você estiver ouvindo o episódio, no site onde você faz o download, você vai encontrar essas referências e outras que talvez nem dê tempo de a gente falar, para se você quiser se aprofundar em algum desses aspectos. Eu acho que a questão primordial, né, que eu acho que é o que a gente teve a ideia de trazer, vamos imaginar assim, programa inaugural, vamos dizer assim. Piloto, né, programa inaugural, é trazer isso para o debate acadêmico, né, aqui do Sezuca e das pessoas também que vão, porventura, ouvir aqui o nosso podcast, né, que o próprio podcast já é uma nova realidade, né, de comunicação, de como que a gente fala com os nossos alunos, nova de como mídia. Que a gente debate assuntos com profissionais de várias áreas, né? E as coisas são interligadas. Eu acho que essa nova lógica da revolução, da quarta revolução industrial, ela na sua essência, ela é muito essa questão das coisas interligadas, né? Não existe o direito isolado, a administração isolada, a engenharia, a psicologia isolada. As coisas, elas se conversam, os conhecimentos, eles são complementares. Então, o novo profissional que vai surgir daí, ele vai ter que ter essa noção de... Essa visão de coisas interligadas, né? Coisas interdisciplinares, coisas que se conversam, porque a própria configuração... E aí a indústria, a gente está falando muito da questão da indústria, mas é que a indústria meio que pauta como será a nossa vida, a parte de produção, ela é muito importante para... Como é que vai ser, como que aquela sociedade vai gozar aquele bem-estar, né? Vai gozar aquela situação de bem-estar, desculpa. Então, eu acho que isso é fundamental, né? Que a gente tenha esse debate, traga isso para o nosso nicho acadêmico, né? Nosso meio acadêmico aqui. E aí, assim, uma coisa que eu enxergo dentro dessa revolução, e talvez, eu acho que por isso que a gente tem ascensão, por exemplo, assim, da área da saúde, né? O ser humano, talvez o setor de serviços é um setor que vai cada vez mais, digamos assim, abocanhar os trabalhadores, enfim, assim, as pessoas vão trabalhar muito mais no setor de serviços do que na própria indústria, porque a indústria tende a expulsar a mão de obra à medida em que essa mão de obra ela vai ficando mais robotizada e as atividades, por exemplo, mais rotineiras, sequenciais, elas não tem por que um ser humano continuar fazendo isso. E aí eu espero que por exemplo, essa iniciativa até que o professor Feldens escreveu da Alemanha, redução de jornada de trabalho, talvez com manutenção de carga salarial. Por que é possível fazer a redução da jornada de trabalho com manutenção de salários, vamos imaginar? Sim. Porque você tem um aumento contínuo da produtividade, claro. Isso sistema, a gente não comentou antes, O sistema robotizado, enfim, o sistema linha de produção mais robotizada, ela vai gerar a tecnologia embarcada com controles e outras coisas, ela vai gerar uma produção mais enxuta, com menos custo e com mais volume. E ao mesmo tempo você vai ter, então, não adianta você ter, por exemplo, muitos produtos sendo gerados se não há compradores, né? Dentro do sistema de mercado, você tem que ter. Então não adianta as pessoas não terem mais emprego, não terem mais trabalho, não terem mais renda, você não vai ter para quem vender. Sim. Então você vai ter que ter produtos cada vez mais baratos e acessíveis e com alta tecnologia e a garantia de salário, ou garantia de, sei lá, dessa nova forma de trabalho independente, não é salário, mas trabalho por ganho de produtividade, enfim, seja lá o que for, né? Isso vai ter que continuar. E a área da saúde, ela vai cuidar muito, porque as pessoas, como a gente vai ter uma evolução, como todas as revoluções industriais, o saldo final delas é um aumento na expectativa de vida das pessoas, de as pessoas com mais acesso a bens, a saúde, enfim. Claro que a gente tem que fazer um parênteses aí, porque o mundo é um lugar desigual hoje. É. Tem gente que não tem acesso nem à água potável, hoje no ano de 2018, não tem acesso à água potável. No Brasil, né? Não vamos muito longe. Mas, bem ou mal, a gente tem um aumento da expectativa de vida. E o que a gente enxerga é que o ser humano ele vai acabar vivendo cada vez mais, né? Uhum. Então, assim, aumenta, por exemplo, assim, o pessoal da fisioterapia, né? Cuidado com idosos, né? Esses serviços médicos, né, para geriatria, a parte de turismo, né? Por exemplo, a parte de cultura, a indústria da cultura, né? A indústria criativa, a parte da cultura toda, são nichos, eu acho, que vão ter uma grande expansão nas próximas décadas, né? Sabe que você falou que não adianta nada a gente evoluir se as pessoas não tiverem emprego, não conseguirem comprar, né? A gente até comentou antes aqui, quando a gente estava preparando o episódio, de uma série da Amazon Prime, que é o serviço de streaming, como se fosse um Netflix, só que da Amazon. E tem uma série que é muito semelhante ao Black Mirror, que se chama Electric Dreams, é o nome da série. E o segundo episódio dessa série tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, que é uma situação de uma distopia, num futuro, onde uma fábrica completamente inteligente, ela continua fabricando produtos depois da humanidade ter passado por uma guerra nuclear, ou seja, as pessoas não tem quase mais pessoas no mundo, e a fábrica continua funcionando sozinha, produzindo bens, entrega os bens lá, só que ninguém consegue comprar, entrega, né? Na casa não tem ninguém. Entrega num centro de distribuição, então todos os bens lá, com drones, enfim, né? Que o drone também pode ser utilizado, né? Mas é interessante porque é um pouco simbólico de um risco também que pode acontecer. Já tem autores falando que os drones, por exemplo, eles vão substituir a questão da teleentrega. Né? Ah, claro. Então, Amazon. Agora, eu acho que tu citaste um, professor Goulart, tu citaste uma coisa muito interessante, assim, ó. Eu acho que ainda o grande desafio da humanidade ainda é salvar o planeta. E quando eu falo assim, salvar o planeta, eu tô falando uma coisa romântica, assim, vamos salvar o planeta. Mas, tipo assim, no ritmo que nós estamos hoje, com o tipo de tecnologia que nós temos hoje, a tendência é que nós tenhamos problemas gravíssimos, já estamos tendo, na questão ambiental. Claro. Então, eu acho, eu espero, né, assim, como eu tenho filhos e quero que os meus filhos tenham uma boa qualidade de vida, assim como as outras pessoas também, que vão habitar o planeta nas próximas décadas. Sim. Eu espero que essa nova revolução, ela principalmente comece a poupar recursos naturais de uma maneira intensiva, né? Ao contrário, não um uso de intensivo de recursos naturais, mas comece a poupar, porque senão talvez a gente não tenha a quinta revolução industrial, porque não haverá mais planeta, né? espero que a quarta revolução industrial ela atente muito para essa questão de poupar a questão do meio ambiente, porque a gente sabe que a gente tem problemas gravíssimos hoje. E no ritmo que nós estamos, talvez em 3, 4 décadas nós tenhamos aí situações que sejam irreversíveis para a sustentabilidade da raça humana, né, nesse planeta e os outros seres vivos também, né? Ah. O, tu sabe que os homens, eles não decidem fazer uma revolução industrial. Claro, claro. Digamos não, não é uma coisa assim, vamos planejar fazer uma revolução exatamente. Industrial. O que acontece, né, é uma convergência de inovações tecnológicas que se complementam e que transformam a sociedade, ok? O que acontece? Existe atualmente os chamados técnico-pessimistas e os técnico-pessimistas, né? Pessimistas otimistas. E otimistas. Ok? Ou seja, alguns estão vendo a quarta revolução industrial ressaltando alguns aspectos que nós já discutimos. Desigualdade entre países, desemprego, grandes diferenças salariais, pessoas super habilitadas e outras nem tanto. E tem os técnicos otimistas que falam, inclusive, a questão ambiental, né? Sim. Isso vai melhorar a ambiental, vai aumentar a produtividade, vai aumentar... O que, que nós podemos fazer? Porque o homem, a sociedade, em conjunto, ao mesmo tempo em que ela é protagonista de uma revolução industrial, ela é também vítima dessa própria revolução industrial. Exato. Então, até a nível acadêmico, ao mesmo tempo que a gente tem que preparar alunos e profissionais com habilidades para um novo mundo, né? Nós também temos que saber quais são as dificuldades que vão advir dessa quarta revolução industrial e já começar a tentar pensar em soluções para amenizar isso. Sabe? É, e a gente pode colocar isso, reforçar isso dentro de um contexto, né, de liquidez social, usando o termo do Bauman, né, social. Uhum. Ah, sim. Que a gente tem já uma sociedade hoje muito voltada para o consumo exacerbado, né, muito ferrenho. Para uma redução dos laços humanos, né, das pessoas, tudo se torna muito distante, sem face humana, muito, muito líquido mesmo, líquido, no sentido que ele dá, né, volúvel, sem solidez, que é uma característica da sociedade pós-moderna. E nesse sentido, então, a gente tem que trabalhar, acho, com a noção de que essa quarta revolução industrial não afete ainda mais essas questões, não reforce esses problemas, e tente dar margem mais para os benefícios, né? Então aí vem a questão justamente talvez de reforçar direitos e garantias, né? Trabalhar uhum. com esses aspectos que reforce o vínculo social e não que o destrua. Que o destrua, né? Humano, né? É a própria questão da relação do homem com o meio ambiente, né? Que reforce esse laço e não certo. O enfraqueça. Não, né? Sabe que o Eduardo comentava aqui do tecno-otimista, né? Tecno-pessimista. Eu lembro agora, depois eu busco a referência e coloco aqui, mas de um autor que ao falar sobre tecnologia, diz que as pessoas basicamente se comportam de três maneiras em relação à tecnologia. Elas podem ser tecnofóbicas, ou seja, elas têm medo de tudo que é novo, têm aquele apego com o que era feito, né, antigamente. Antes era muito melhor. Era melhor. Uhum. Elas podem ser tecnófilas, ou seja, tudo que a tecnologia vai me trazer é bom, né? A tecnologia vai salvar o mundo, nós precisamos de máximo de tecnologia que for possível, e um meio termo entre essas duas seriam as técnicas responsáveis, né? Que estão, né, nesse meio termo, percebem os problemas, mas também percebem os benefícios. E eu acho que a gente está aqui, todos nós aqui, eu espero, numa linha de técnico ou tecno-responsabilidade, né? Avaliando esse fenômeno com os seus aspectos positivos, seus aspectos negativos também, né? Bem, pessoal, então gostaríamos de agradecer aqui aos professores Eduardo Batista, Guilherme Feldens e Ricardo Mussilo, que estiveram conosco aqui nesse episódio piloto, no episódio inicial do podcast do Sezuca. Vocês puderam ver que tentamos reunir aqui, de fato, três áreas diferentes, três áreas distintas do conhecimento, que via de regra nos seus cursos estão muito separadas, mas nós conseguimos ver que elas estão muito mais perto do que se pode imaginar. Essa ideia nasce, e essa ideia nasceu do podcast também, de muitas conversas que a gente tinha na sala dos professores, nos corredores, e percebemos que os cursos tinham muito mais conexão do que aparentavam. Então, a gente espera ter trazido para vocês aqui, os nossos ouvintes, uma experiência agradável. Agradecemos a todos que estiveram conosco até esse momento, e nos encontramos agora no próximo episódio do podcast do Sezuca. Até a próxima!